eu tive um pai. Na minha mente as lembranças nunca saem. Desde pequeno até os 14 anos, corintiano, insano no Pacaembu, sempre tava me levando. Marcelo, mais velho dos homens, herdeiro das dívidas, dizia chamando meu nome. Mas nunca me faltou, presente em tudo, ele sempre trincou. O que ele não teve, ele deu pra mim. O amor que não recebeu, ele doou pra mim. Merece sim minha gratidão. Eu tenho seus traços, seus ensinamentos no meu coração. E foram tantas coisas que eu aprendi. Lembra no Voyage Azul, você me ensinou a dirigir. Mas passada infância, entrei na adolescência. Aí azedou, já comecei a dar problema. E nem ligava mais pro futebol. Eu preferia a lua em vez do brilho do sol. Discussão acerta errada. Algumas vezes cheguei até sair de casa. Uma decepção que você não sofreu, mas sempre me amou. Afinal sou filho seu. Me converti, aceitei Jesus. Morri pras trevas e renasci pra luz. Um novo filho agora transformado. Vi que também é meu amigo, é claro. Que sempre foi e sempre será. Que sempre teve comigo, sempre vai estar. Quero ver você um dia orgulhoso. Poder falar de mim com um sorriso estampado no rosto. E tô aqui pra te tentar agradecer e dizer: pai, eu amo você. E esse som é dedicado a você. Ouve aê, aí pai, é pra você. Pai, você é tudo pra mim. Meu espelho, meu herói, meu querubim. Minha vida, você é minha proteção. Eu te amo e te tenho no meu coração. Pai, você é tudo pra mim. Meu espelho, meu herói, meu querubim. Minha vida, você é minha proteção. Eu te amo e te tenho no meu coração. No álbum de foto, viajo no tempo, lembrando dos bons e os maus momentos. Rua de terra, eu vi o som do vinil. TV da Sharp, dia que boa na antena, bom bril. Éramos cinco irmãos, escadia, um time de salão. Sem preocupação, vivia na rua o dia inteiro. Só diversão, mó cortava o cabelo. Bolinha de gude, brincar de mãe da mula. Polícia e ladrão, joga bola na chuva. E de tarde, só esperava você chegar pra ver se trouxe algo pra mim brincar. Nada a reclamar, minha infância foi da hora. Fiz de tudo, aproveitei da melhor forma. Acredito que foi importante pra mim. Na minha formação, tenho um pai assim. É claro que tenho seus defeitos, mas tenho que valorizar o que acertou e não os seus erros. O meu erro era não te aceitar do jeito que você é. Mas aprendi com Deus, renovei a minha fé. Por isso eu tô aqui pra te dizer: você é importante pra mim. Aí pai, você é importante pra mim. Pai, você é tudo pra mim. Meu espelho, meu herói, meu querubim. Minha vida, você é minha proteção. Eu te amo e te tenho no meu coração. Pai, você é tudo pra mim. Meu espelho, meu herói, meu querubim. Minha vida, você é minha proteção. Eu te amo e te tenho no meu coração. Me perdoa, pai, as vezes que eu cheguei drogado em casa. Me perdoa, pai, os desgostos que eu já te dei. Me perdoa, pai, quando eu cheguei em casa, passei pela sala e não te beijei. Me perdoa, pai, me perdoa.